88 para 12 mil pés, está autorizado, informe estabilizado no localizador para o ILS Yankee. Chamarei estabilizado o localizador ILS Yankee da 28, Guno 888. Torre Salvador, bom dia, é o gol 1982. Está, manda bem, 6 milhas da cabeceira, trem vai checar, ainda não avistado. Gente, gol 982, reporte visual, já checado, pista 28, toda tensão, 240 graus com 14 nós. 240 com 14 nós. Tio, creio que seja só chuva mesmo no final, na vertical sem chuva, ok? Gente, obrigado. Gente, pouso autorizado, toda extensão, 240 graus, uma dúzia de nós. Gente, vive pouso. 20 para 12 mil pesos, está autorizado, informe estabilizado no localizador. 2 mil, reportaremos o localizador, está 3620. Serra tá livre, Lima, mas Quebec até o pátio 5. Tá livre até o pátio 5, Serra. De imediato, quando autorizado? Afirmativo, o 605. Gente, tem o tráfego da companhia 3 milhas para. Quais são? A 8ª milha para a cabeceira 28. Agora a liberação quando autorizada, aliás, mantenha, prepare-se. Ali mantém na 28, o 605. O 982 no solo aos 37, agilizando na medida possível o táxi para liberação de pista à esquerda 1219. 7 vai agilizar, livrar, chamar 1219, o gol no 982. Torre Salvador, gol no 888. Gol no 888, sente do tráfego. Temos o 737 da companhia aliando a cabeceira 28. Vai iniciar a rolagem assim que o outro tráfego da companhia liberar a pista. Teto estimado em torno de 1.100 pés. A restrição mais é chuva. Na vertical, sem chuva. Pista 28, toda extensão, agora liberação. Aguardando a pista livre, gol no 888. Meia. Solo, R Brasil 20 no 0, variação na posição e posterior, pushback. Afirmativo, está autorizado, vai chamar para o push. Obrigado. Não. Está reduzindo, 3620. Viagem 28, iniciando com 1605. 982. O portão 1 está livre pushback, chama para o táxi. Chamará para o táxi. Tráfico avistado, tem um campo avisto? Afirmo, gol no 888. Pista 28, 240 graus, 129, toda extensão, pouso autorizado. 1 no 888. Aqui está livre pouso, cabeceira 28, toda extensão, obrigado. Obrigado. 1 no 605, decolado aos 40, controle em 1 no 9, decimal 8, boa viagem. 198, obrigado, gol 16 para cima. Bom dia, gol 605, decolou 1600, escuta. Gol 605, contato da decolagem, só do mantenho 400 na Goleval. Goleval 400, gol 605. ILS, OTAN 3620, já avistando. PTLS Anca, agora chama a torre de controle em 718.3. OTAN 3620. 183, seja obrigado. PS26, desça para 2000 pés, altímetro no 0 no 5. 2000 no 0 no 5, 6726. Tráfego avistado, tem um campo avisto? Afirmativo. Gente, tinha só chuva mesmo na final, já passou à sua direita. Continua a aproximação, pista 28, toda extensão, vento 220 graus, 1-12 nós, agora a liberação. Prosseguindo, o TAN 3020. 1 no 888, solo aos 4-1, esquerda libera na Delta. Afirma, libera na Delta. Delta 1 no 219 para prosseguir no táxi. 1 no 888. 219. Solo. Boa tarde, jogou 1 no 888, livrou na Delta. 1 no 888, bom dia, táxi Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette para o portão 7, vou no 888. Acionado, está pronto para início de pushback. R Brasil 20, 110. 2010, autorizado inicial push, chama para o táxi. Ciente, livre, repórter ataque. Solo Oceaner 6319 para início de táxi PB 98, 4 horas e 20, alternando o galeão. 20 Oceaner 6319, prosseguirá seu táxi via Índia após Alfa e Golf. Ponte espera da Golf, chamará 118.3, até lá na minha escuta, para observar o 737 ingressando na Juliette. Ok, Índia, Alfa, Golf após a torre. O... 630, ciente, após o tráfego ingressar ao pátio principal, está livre e prossegue até Golf. Ciente. Alô, tá 3454. Taxi Delta, ao liberar, mantenha Delta e chama o solo 129 para a coordenação de táxi na Alfa. Esquerda Delta, mantém 219 para prosseguir. Até já, obrigado. Solo Salvador, bom dia, TAM 3620, livrando o Taxiway Delta. 3620, bom dia, vai manter posição Taxiway Delta, vai dar passagem a Fokker 100 que se desloca até a Taxiway Golf. Estimativo, vai mantendo a posição, aguardando a passagem do Fokker 100. TAM para aproximação. Reduzindo. No 605, passa 120. Chame Recife agora, 1288, ao termo 264. 288, 1264, vamos 605. Estamos recebendo 620, observando o Fokker 100 à sua frente já passando, após agora ingressa à direita, Taxiway Alpha, após Juliette, Porto 9. Passando F100, Delta Alpha, Juliette até o 09, 3620. Para o táxi, Air Brasil 2010, com 5 a bordo, 3,50 de autonomia, alternativa nossa, Teresina. Sente Air Brasil 2010. Autorizado seu táxi via Kilo, Alfa e Golf. Ponto espera da Golf, chamará 1830, tá lá no Me Escuta, tem um voo. Kilo, Alfa e Golf, na ponto espera 1830, atuai, ok? Afirmativo. Estabilizando o Loki 6726. Mantendo minha escuta, aguardando transferência. Web 6726. Guardando transferência, 6726. Sem parada, tráfego a 8 milhas para a cabeceira 28. Já, já, pronto. Toda extensão, pista 28, 240, 112, aliás, declarado autorizado, 63, 111, Oceanair Airlines. Oh, obrigado, vai mudar, hein, mas ainda é Oceanair. Beleza. Tom de Salvador, boa, objeto 6726. 6726, objeto, centro do tráfego. Tráfego pousou à frente, reportou visual com aeródromo em torno de 1.300 pés. Chuva na final, creio, na vertical sem chuva, toda tensão, pista no zero, altímetro 1015, 240, uma dúzia. Continue, aguarde, pista livre. 76726, pode ir a informação, precisa dar uma olhada? Não, tá seca a pista. Grato. Spoder 5157. Sente para Recife no 330, é por isso que 58, decorando a 28 na saída Aron, transição Belim, 119,8 é o controle de saída e 5157 controle, é o código transponder da 3454. Afirma, chame para Post e acionamento, portão meia dúzia. 54. Avestor 2210, objeto 6726. 2200. Melhorou o tráfego avistado, checa o trem 240 graus, 10 nós, pouso autorizado. É, Jet 6726. Pouso autorizado na 2266. Oxaner 6311, decolado ao 50, controle 119, decimal 8, boa viagem. Obrigado, bom final de semana a todos. O meu Golf Vitor, prossiga. 40 milhas, já pode ganhar a descida. Manchota, regra de voo, instrumentos? Negativo, tá batendo 050. Ok, desça para 3.000 pés, o altímetro 1.005, informo que a pista é o zero, corrigindo. A operação em Salvador é com a pista 28, prevista chegar, cara, o meu Golf Vitor. Positivo, tá ciente, a operação fica 28, o meu Golf Vitor. Ok, sente. Mantendo ainda o 050, o meu Golf Vitor. Controle Oxaner 6319, bom dia. Olá, posso pedir visão para o 17? Oxaner 6311, contato valendo a decolagem, Sodo 340, na Gol Evol. Ok, quando possível, pode aprovar Diné, dá presente? Não, negativo, deverá manter Gol Evol, Diné conflita com a chegada cara, operação com a pista 28. Ok, sem problema. Meu Golf Vitor, operação instrumentos em Salvador. Positivo, então vai prosseguir para 28 e bom referência, bom animar, tanto que não me pede após o operação instrumento. Está passando o meu Golf Vitor. Então, confia no meu nível para descer o meu Golf Vitor. Operação para 28, você já está no ponto ideal? Afirmativo. Mantém ainda o 050 na proa de Karen, aguardando para a descida, o meu Golf Vitor. 050, proa de Karen, onde é o Golf Vitor. 4, meu Golf Vitor, acione código 2222 no transponder. Meu Golf Vitor, acione 2222. 2222 acionado. Pro de Karen, o Papatango, meu Golf Vitor. Webjet 6726 no solo 53, esquerda na Delta 1219. 219-6726. Chamando para o controle? Oxaner 6319, desvio à esquerda aqui, 15, 20 graus, devido à informação. Está livre de desvios 6319 por quantas milhas? Aproximadamente 20 a 15 milhas. Está livre de desvios, Oxaner 6319. O nome. Alô, 6726, da WebJet, livrou, você escutou. 6726, táxi via Alfa Índia, portão 02, bom dia. Alfa Índia, gate 2, 6726. várias formações à nossa direita. Quando possível, qualquer pro aí para a frente, aí, Bidev, seria bom para a gente aqui. Na minha 39, por enquanto está autorizando os envios necessários. Quando em contato com o centro Recife, aquele órgão de controle irá orientá-lo para interceptar a aerovia. Sem problema. Coordenador, qual? 220? Ok, 220, obrigado. Estou sentindo as condições. Ah, saída prevista, por gentileza. 010, decolado Salvador 54, controle 119.8, boa viagem. Sente, obrigado. É Brasil. Solo Salvador 3454, pushback sanamento no meia. Meia dúzia autorizada, chama por ataque. Deve pushback sanamento, reporta ataque 3454. Controle, R Brasil 20, 10. Brasil 2010, contato rodando decolagem, sobe, mantenha 270, Momo Frote. Momo Frote, livre extensão 270, R Brasil. Ano que o João 120, chame Recife 288, alterna 264 e informe o centro de controle dos referidos desvios. Ok, 288, 264, obrigado. Procedimento e uso de iniciante. A meu governo está ciente. Solo, Salvador, Gol 1983, Plano Guarulhos, Centro da Serra. Nosso 3, Guarulhos, confirme o nível de voo. 400. 400, aguarde instante, ainda não temos aqui no sistema o seu plano. Zero, tá cruzando o nível de voo 1-1-0. Chame Recife, 12685, alternativa 12545. Ok, 12685, é alternativa 12545, chame Recife, obrigado. Tá bom, é Papatango, meu golfeto. Prossiga. O golfeto está, 5 mil pés, está visual com o aeródromo. Gente, porém a torre informa que a operação por enquanto é instrumento. Vamos conferir com junto à torre de controle. 30, até lá, não me escuta, vamos pouco. Juliette Alfa, com a espera da Golf, chama a torre 108-33-454. Obrigado, bom dia. Bom dia. Gol 1397, cópia. Pronto pra cópia. Gol no 397 autorizado para Ilhéus, nível de voo 220, direto, decola da pista 28, curvando à esquerda, saída Gole, Eval, pode direto Ilhéus, controle 198, transponda 5167. Autorizou Ilhéus, direto no 220, decola na saída Gole, Eval, após prossegue de... direto. 5167, transponder, controle 198. Afirmativo correto, chama para puxa acionamento, portão 7. Reportaremos, graças. 1.500 pés, o altímetro 1015. Modificado agora ao 1301. Prosseguindo visual especial para Salvador, Romeu Golfito. Desça para 1.500 pés. Mantendo o setor sul de Itapuã. Roger. Meu Golf Vitor, controle. A escuta, prossiga. Só de manter esse visual na proa 330. Afirmativo, 330 vai a proa 330. Romeu Golf Vitor. Positivo, informe quando visual com campo, Romeu Golf Vitor. Vou dizer, está visual com campo, exatamente através da 28, Papatango, Romeu Golf Vitor. Positivo. Aguardando transferência, ainda não me escuta, Romeu Golf Vitor. Romeu Golf Vitor. Se o senhor autorizar. Está presente, podia prosseguir uma perna do vento para 3-5. Informo vento de 2-0 graus, corrigindo, 2-1-0 graus com 9 nós. O Romeu Golf Vitor, vento está predominante para 17. Positivo, ano 7, o Romeu Golf Vitor. Ingressando agora para o cruzamento para seguir a perna do vento da ano 7, o Romeu Golf Vitor. Positivo, para ingressar no circuito de tráfego, chama na torre, 118.3, ao meu Golf Vitor. Golf Vitor. Papatango, Romeu Golf Vitor. Romeu Golf Vitor, esquerda, pista no 7, para a base autorizada, chame checado final, pista no 7, Golf Vitor. Golf Vitor. Altímetro no 0, no 5, vento de 250 graus, 8 nós. Vitor. Vitor. Está autorizado a cruzar a vertical da torre e passear aqui na do vento, da 1-7, o Papatango, meu Vitor. Estimativo. Do vento no 7, chame para a base, então. Vitor.